te mostrar as ondas do mar. Contigo eu quero estar, menina. E foi tudo uma troca de olhar. Um sorriso pode pá, já me fez se apaixonar. E vários vão vir para criticar, outros vão vir pra somar, mas com você quero estar. E agora vou começar a cantar, uma casa eu vou comprar pros filhos que eu vou te dar. E levanta as taças que é ano novo, churrascão, acende o boldo, que hoje eu vou comemorar. Pega o chinelão, já vai pra praia, sete ondas já puladas e o sonho realizar. E vem que eu vou te mostrar as ondas do mar, contigo eu quero estar, menina. E foi tudo na troca de olhar, um sorriso pode pá, já me fez se apaixonar. Vários vão vir para criticar, outros vão vir pra somar, mas com você quero estar. E agora vou começar a cantar, uma casa vou comprar pro filho que eu vou te dar. E levanta a taça que é ano novo, e churrascão acende o voo, que hoje eu vou comemorar. Pega o chinelão, já vai pra praia, e sete ondas já pulado, meu sonho realizar. E vem que eu vou te mostrar as ondas do mar, contigo eu quero estar, menina. E foi tudo na troca de olhar, um sorriso pode pá, já me fez se apaixonar. E vários vão vir para criticar, outros vão vir pra somar, mas com você quero estar. E agora vou começar a cantar, uma casa eu vou comprar pro filho que eu vou te dar. E levanta a taça que é ano novo, e churrascão acende o fogo, que hoje eu vou comemorar. Pega um chinelão, já vai pra praia, sete ondas já pulada, e o sonho realizar.